7, retornando a Pro, a visita. Então 3197 voa a posição da GEL. Da GEL da presente, 317. Zona 97, chama agora o centro Recife na frequência no 28 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 12835, 1251, Santa 317, obrigado, uma boa semana. Booker 23, passa nível no 60, chama agora o centro Recife na frequência no 25 decimal 45, autônomo no 26 decimal 85. 3, Centro Recife, 12545, alterna 1265. Sim. Azul 2795, desce, mantenha 2 mil pés. Ajuste no centímetro mídia, 7 autorizado, LS X-Ray em foco estabilizado. Para 2 mil pés, autorizado, X-Ray da pista 1-0, reporte estabilizado, Azul 2795. Estabilizado LS X-Ray Azul 2795. Azul 2795, completo final do procedimento, chama agora a torre, né? Frequência 1 decimal 95. Completa, chama a torre 1895, boa noite, azul 2795. Torre Salvador, boa noite, azul 2795, estabilizado ILS X-Ray, afastado 8 milhas. Boa noite, azul 2795, avistado com os autorizados, pistão 0, vento 120 graus, 119. Lembre polo, azul 2795. Você ia confirmar o vento para o azul 2795? Afirmo, vento 130 graus, 109, pista úmida. 72795. Azul 2795, solo aos 42, livre à direita, taxa Eco, chame 121, décimo 9. Livre à direita, Eco, chama Solon 219, boa noite, Azul 2795. É 313, oceano identificação, desça para 4 mil pés, via chegada a Bonfim. Ajuste em Salvador 1017. 3-1-3, torre informa operação campo visual com chuva moderada. Visual com chuva moderada, ou seja, 6-3-1-3. Azul 4298, acione identificação, voo direto ITAP, desça para nível de voo 050. Direto ITAP, 050. Nair 6313, cancelado as restrições em Pelô, desça para 2000 pés, ajuste no 017. Autorizado assinado o procedimento ILSXI Pistão 0 de Salvador, reporte estabilizado. Boa noite, Altan. 3-2-1-5, autorização, Guarulhos. Pode ver a nave? Altan, 3-2-1-5. 3895, prossiga. Autorização, Guarulhos. Sente 1 minuto cobre pela seleção, voo 1 no Leda Mótima. Channel 6310, vai coordenar com a equipe de solo. Após passagem Boeing 737-800, companhia Gol, a cauda vai iniciar. Vem coordenação, após o 37 da Gol, chama na torre da Gol, 096, pronto para decolar. Gol 096, autorizado alinhar e decolar, pista no zero. Vento 1 no 30 graus, 1 no 19. Decola no zero, gol 096. Salvador, boa noite, na 3305, quinta Yankee. 3305, boa noite, senhora identificação. 2 direto TAP, desça inicialmente para nível de voo 120. Identificou, direto TAP, 120, tá? 3305. Autorizado 6313. 6313, completa a final do procedimento ILSC, lista no zero de Salvador, e chama a torre 118 decimal 95. 95, torre, obrigado, Maranhão. Tibão 096. Express, ajuste 1097, reporte estabilizado. Cancelar missões, unidade, exercício 2017, voltarei. Controle Salvador, boa noite, Tibão 096, decola. Tibão 096, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, após 2 mil pés, vai direto Cogbu, após Cogbu Froti. Após 2 mil pés, Cogbu Froti, o gol 1096. É, 6313, marcador 10. Gente, Channel 6313, tráfego avistado, vento 130 graus, 13 nós, autorizado pouso, pista 10. Leve, pouso 10, 6313. Pouso, táxi, 6310, com 152, 2h30, São Gonçalo. Se confirma, 2h30, São Gonçalo, foi entendido, confirmações com o B. Nós temos 152, com o B. 152, o Channel 6310, autorizado táxi, à direita, Índia, ponto espera pista 10, chame novamente quando pronto. Ajuste de altímetro 1017. Salvador, bom 096, quando possível, Proti. Plano de coordenação com Recife, bom 096, a princípio mantém a Pro de Covid. Mantendo 096. Route 782, Skulk Ident, descent flight level 130, fly heading ETAP intersection to intercept Bomber 1 arrival. Descent to flight level 130, fly directly ETAP 2.1, Route 782. E suba e mantenha o nível de voo 350. Suba até nível de voo 350, gol 096. Afirmativo, a pouco e da presente 350, gol 1096, certo? Zero autorizado, alinhar e manter cabeceira no zero. Channel 6313, solo 02, livre vista à direita e mantenha essa frequência até antes da alfa, chama novamente. Mantenha essa frequência até antes da alfa, chama novamente, 6313. Cruzando 130 para 120, 3305. 3305, confirme se já vou visual na rota. Descida a critério abaixo do nível de voo 120, reporta 40 milhas de Salvador. Portará 40 milhas de Salvador, 3305. 3305, o controle informa que não há tráfego de conhecimento do controle no setor. Sim, 3305. Me centro Recife, 125.45, alterna 126.85. 310, decolador 04, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 08, Oxana 6, 3, 8, 5. Aguarde 1 minuto, cópia. Final do procedimento ILS XAI pista 10 de Salvador. Reporte estabilizado. Informo que as restrições de TAP são canceladas. Afirmativo, cancelada a restrição de TAP, descendo para 2.000 pés. Reporte estabilizado 3305. 272, descendo flight level 120. Descend 120 to 782. Salvador, boa noite, Oceano 63, 10. Oceano 6310, contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 350, após 2.000 pés, vou direto ao Jamo, após Jamo Aracaju. Jamo Aracaju, Gente, na 3895, autorizado, Serra Brava, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo, piso 10, Taubaté, nível de voo autorizado 340, decola da pista 10, primeira curva direita, São João 1, Leda, Motiva, 5452, transponder, controle 120, decima 8. 4-0 autorizado, conforme saída da pista 10, São João, no Leda, Motiva, transponder 5452, 208, controle. Correto, autorizado puxa, acionar reporte pronto táxi. Azul 4298, salão 08. Livre pista direita, mantenha sua frequência, chame antes da alfa. Livre pista direita, mantenha sua frequência, chame antes da alfa. 4298. Confirmando, o correção vai manter antes da Juliette chamar novamente. Gente, antes da Juliette, 4298. Azul 4298, autorizando ingresso pátio 1, posição 01. Autorizado ingresso no pátio, posição 01, azul 4298. Então, 3305, completa o final do procedimento e fixation na torre 198, decimal 95. 198, 95, 3305. Chanel 6310, chame Centro Recife, 12545, alterna 126, decimal 85. 2545, 2685, 2782, descend to 2000 feet, TNH 1017. Clear final X-ray approach, runway 10 of Salvador, report established on localizer. Clear to 2,000 feet and clear to ALS, we'll call you stabilized, Azul 2782. A bordo com 3 horas e 50, o alternado é galeão. Confirmação alternado, por gentileza, são 3895. Galeão, Serra Bravo, Golfo Lima. Gente, autorizado, táxi via, pátio 1, no Índia. Ponto espera pista 10, mantenha a posição e chame novamente. Ajuste altímetro, 10 na 7. Bora. Espera pronta, 38 no 5. 38 no 5, tem condições de 5 autorizado pela torre e decolar de imediato? Afirmo. Autorizado a linha aérea manter, cabeceira no 0. A linha mantém. Can 3305, salão Zuma 5, livre à direita, mantém essa frequência, chame antes da Juliette. Livre à direita, vai manter a sua frequência da chamada da Juliette, 3305. ILS, good inside. Blue 2782, complete final X-ray, approach runway 10 of Salvador, and contact tower, frequency 118.95. Contact tower 118.95, Zulu 2782, so long. 18.15, controle zero, decolagem pista no zero, vento 1.5, 0 graus, 0.8. Obrigado, a decolagem, tá? 3.15. Salvador, good evening, Zulu 2782, on ILS, shooting sign. Zulu 2782, continue approach, I will report runway evacuated, and is the team intercepting 1017? 1017, continuing approach, waiting for friendly 2782. Muito obrigado pela informação, tá 3895? 3305. Tá 3305, muito obrigado. Route 2782, I report runway wet and slippery. You're clear to land, runway 10. Wind 140 degrees, 08 knots. Thanks for the info, clear to land, 2782. Decolado 18.05, chame controle Salvador 120.8. 208, bom trabalho, até a próxima. Da Juliette, 3305. Da 3305, ingresso pátio 1, no posição 05. Pátio 1, posição 05, 3305. Peço no nível 300, na perfil da Sanvo. 3815, contato radar na decolagem, pula para nível de voo 340, após 2000 pés voe direto Leda, após Leda Mótima. 2000 pés Leda, após Leda Mótima, solicita nível 300 inicialmente, turbulência na roda. Tube mantém nível de voo 300, aguarde coordenação apenas com o centro Recife. Permitido. O 3815 autorizado pelo Centro Recife, nível de voo 300 como final. Subir, mantém nível de voo 300. 300, graças pela coordenação, Centro 3815. 782 on the ground at 20, leave by your right and call before Juliet. By right before Juliet, Azul 2782. Azul 2782, correction, you're clear to enter the apron 3 via Kilo, the position is 3 Lima. Apron 3 via Kilo, position 03 Lima, Azul 2782. Thank you, sir. Good night. Good night to you. The ground Azul 2782, could you confirm the position? We have here the position 3 Lima after your accept position, but you will follow your marshal after April 3. I will coordinate with the infra-aero to your future position of UB, the 3 Lima position. Roger, 3 Lima position, Azul 2782. You are in sight with the marshal after April 3? Now, marshal inside, I will proceed back on track. Marshal inside, position 03 Lima, Azul 2782. Thank you, sir. Good night. Recife no 28.35, Alterna 125.10. Afirmativo, Recife 12835, alterna 12500, 138 no 5, conta bala, até a próxima. Obrigada, bom voo. Salvador, boa noite, agora 970, informação alfa, passo 220 para 150. Para 970, sendo identificação.